doce pra Deus, nosso Senhor. Pra chuva parar de molhar o meu divino amor, que é muito lindo, é mais que o infinito, é puro, é belo. Vou deixar com vocês. Não vale mais o meu amor assim. Chove chuva, chove sem parar. Hoje eu vou fazer uma prece para Deus, Jorge Benjor. Pra chuva parar, parar de molhar o meu divino amor, que é muito lindo, é mais que o infinito, é puro e é belo, inocente como a flor. Por favor, chuva ruim, não, não vale mais o meu amor, sem nada, nada, nada, nada. Por favor, chuva ruim, não molhe mais o meu amor assim. Chove sem parar. Boa noite, Fortaleza. É bom rever vocês.